Por volta de 19 horas desta quinta-feira, policiais militares foram acionados por uma tenente do Corpo de Bombeiros que seguia pela Avenida Paraná, quando percebeu que um indivíduo que seguia em um Ômega à sua frente estava tomando cerveja, dirigindo e fazendo barbaridades no trânsito. Usando a autoridade de policial militar que é, a tenente deu voz de abordagem ao indivíduo e solicitou o apoio de uma viatura da Polícia Militar. O condutor, que apresentava sinais de embriaguez, foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Inicialmente, o teste do bafômetro não revelou embriaguez, pelo menos no ar expelido durante o teste. Só que o abordado, ao ter o nome checado, revelou-se portador de um mandado de prisão expedido pela comarca de Foz do Iguaçu. Foi dado cumprimento ao mandado de prisão e encaminhado mesmo para a 6ª SDP para as providências cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.